te amava. Botar de saída, serve dia da casa. Fiz de tudo, enfrentei o mundo só pra te fazer feliz. Mas depois descobri que você nunca foi mulher pra mim. Na verdade, ainda sinto seu cheiro na punha do travesseiro em cima da cama. Ainda lembro quando me beijava e só acreditava que você me amava. Pode ir embora, sai da minha vida agora. Você magoou quem sempre te amava. Tá de saída, serve dia da casa. E você vai aprender, vai encontrar alguém igual a você. Tenha certeza, meu bem, pode crer, pois nessa terra o que se faz aqui se paga. E descobri que com gato e cachorro você se deitava no quarto de motel quando eu trabalhava, e que me trocava com outro cara. Então decidi não ter mais condições você viver aqui, morando e me traindo bem perto de mim, somente pisando quem só te amava. Amava, tá de saída, serve dia da casa. E você vai aprender, vai encontrar alguém igual a você. Tenha certeza, meu bem, pode crer, pois nessa terra o que se faz aqui se paga. Pode ir embora, você magoou quem sempre te amava. Tá de saída, serve dia da casa. E você vai amar.